tempo passa depressa. Ainda ontem nós estávamos aqui reunidos e aqui estamos de volta para estudar o Evangelho e o Apocalipse de Jesus. Eu sei que muita gente ontem ficou, como é que se diz assim, instigada, e vários escreveram a respeito do Apocalipse, mas isso nós vamos tratar lá adiante. Agora nós vamos de Evangelho, sem o qual não poderemos sobreviver, porque afinal de contas é a misericórdia de Jesus que nos sustenta. As recompensas, vamos prosseguir, ouvindo as palavras maravilhosas do nosso divino chefe. Evangelho do Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 40 a 42, e capítulo 11, versículo 1. E prosseguiu Jesus falando à multidão e aos seus discípulos: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá o prêmio de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Após dirigir estas exortações aos seus 12 apóstolos, Jesus partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Há muitas lições nesse trecho tão pequeno que nós podemos tirar, e dou a oportunidade a vocês de se manifestarem, o que aliás tem agradado aos ouvintes, porque a turma diz assim: se o povo da religião de Deus fala desses assuntos tão difíceis e que pareciam difíceis, nós também poderemos falar, porque nós estamos vivendo realmente os tempos finais. Basta lembrar o livro de Daniel, em que ele recebe a ordem de selar o livro que seria aberto no tempo determinado. Então todos tomariam notícia da ciência que esse livro contém, a ciência divina. E isso está acontecendo agora porque o Apocalipse está sendo explicado para os simples de coração. Portanto, os tempos chegaram. Então, vamos lá. Aliás, depois desse trecho, aí vem aquela parte sensacional que nós veremos da missão dos 70 discípulos. E eu gosto muito de analisar com vocês essa passagem aqui, que ela está cheia de ensinamento. Mas hoje, Jesus vai falar a respeito das recompensas. Quem vos recebe, dirige-se ele aos seus discípulos, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso aqui está claro que não precisa de explicação nenhuma. quando o embaixador da boa vontade, integrado, realmente integrado, no Evangelho e no Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, vai visitar as igrejas de Deus e falar de Jesus, conforme aprendeu aqui, naturalmente aqueles que o recebem estão recebendo a palavra do Cristo. E a palavra do Cristo é a palavra de Deus. Por isso, qualquer tarefa na religião de Deus é muito importante, a gente não pode brincar. Quanta gente está hoje no mundo espiritual, é que eu não posso falar abertamente para vocês ainda. Mas na reunião que ocorreu aqui, do Conselho Espiritual Universalista, os que estavam aqui puderam ver o que acontece àqueles que falham deliberadamente ao seu compromisso espiritual. Se na Terra é assim, quanto mais na vida invisível. O compromisso aqui é um compromisso sério. Mas as alegrias que a gente recebe, ninguém no mundo nos pode dar. Porque Jesus prossegue explicando: quem recebe um profeta por ser profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá o prêmio de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, vejam vocês que coisa. Mas Jesus também não diz que não há um fio sequer do nosso cabelo que caia sem que Deus saiba. Quem der de beber hoje, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Após dirigir estas exortações aos seus 12 apóstolos, Jesus partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Essa era a tarefa do mestre. O que queremos nós além disso? O verdadeiro legionário da boa vontade de Deus sabe que a grande missão da religião de Deus... Aliás, o irmão Zarur diz isto numa pregação. A missão precípua da religião de Deus é justamente pregar. Porque se reformar a criatura, tudo melhora. Enquanto o Brasil não se tornar convicto de que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, nós vamos passar situações difíceis. Luta contra a fome, tudo isso cada vez maior. Luta contra a sede. Luta para que os mananciais não sejam poluídos. Hoje, quanta gente com gastrite, eu fico impressionado. Um senhor de 70 anos com gastrite, vai lá. Já comeu muito, misturou o que não devia. Teve muitas irritações. Irritação demais afeta todo o organismo da criatura. Por isso que hoje vai tomando força no mundo a chamada medicina psicossomática, quer dizer, que trata do espírito e ao mesmo tempo trata do corpo. Na verdade, quem fica doente é o espírito. E ele, estando doente, precisa limpar-se. Então o corpo é como um para-raio. Vai recebendo pá, pá, aquela... E o camarada se treme todo, você já viu? Nos desenhos. De repente lá o gato, o rato, o pato, sei lá, recebe um raio. Aí aparece até o esqueleto dele. Não é isso mesmo? É isso. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que nos reunir assim como estamos fazendo aqui. E limpar o nosso espírito. Que aí o nosso corpo não terá nada, não sofrerá nada. Então a gente vê criança pequenininha já com gastrite. A gente imagina que além dos problemas de tensão, porque a humanidade hoje corre, né? Corre para ganhar dinheiro, corre para não ser assaltado, corre para não pegar doença, corre para pegar doença, que tem muita gente correndo atrás de doença aí. Corre para aqui, corre para lá, fica com úlcera, gastrite também. É o primeiro passo, né? Sobe aquele negócio na garganta, ah, camarada. Por isso que diz o irmão Zarur, uma das últimas chaves. Paz na terra, quem tem a solução do problema é nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente lendo o Evangelho, a gente vai deixando de fazer parte do problema e passando a compor a solução. Deus está presente. Para sempre.